Ô, Geizô, chega aí. Pega um café pra mim lá, por favor. Olha qual é que é, meu. Beleza, mano? Beleza, tá certinho? Certo. Por que, que tu tá de camiseta de manga cavada com esse frio? Eu tô fazendo lá na Zona Norte outro tempo, tá lá. Não, cara. O Jay foi no Grenal, não voltou pra casa. Foi no Grenal, não voltou pra casa ainda. Outro fuso horário, meu. Tá, obrigado aí, Geizô. Pegou um café pra mim lá, então? É nóis. Aí, meu. Obrigado. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. E conosco a telefonia imbatível do Big. Os melhores produtos e preços imbatíveis. E vem aí mais uma edição da promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa. Pra participar, o ouvinte deve enviar mensagem SMS para o número 49207. Opa! Constando a palavra PB, as duas letrinhas PB, e completando a frase: eu quero pretinho na minha casa, por quê? Parará, por parará, quê? Parará. Frase mais criativa vai ter a gente aí, a nossa galera, dentro da sua casa, na sua residência, no lar da família. Olha! Que ouve. E agora, o Pretinho, né? Básico, você tem até o dia 16 de agosto pra aí participar. Que eu me refiro. E a próxima visita é no dia 21 de agosto, exatamente. Um sábado, 6 da tarde. Exatamente. Muito bem. Estamos chegando com o Mr. P, seu chimarrão. Tudo bem, Pizinho? Sob controle, tudo bacana. Tudo certo. E tu, Porãozinho? Pô, tô melhor ainda que eu estou sorvendo o chimarrão nesse momento. O Porãozinho com a boca na bomba. É a primeira edição do Bota a Boca de hoje, no caso, na bomba agora, né? Mas tamo aí, mano. Tamo aí. É nóis. É nóis, vagabundo. Maurício Amaral, e aí também? Feitoria. Tudo certo. Everton Cunha já foi, meu. O Pinhas tá de férias. O Potter tá se atrasando. Cadê o Potter? Tá se atrasando. Tava a 4 minutos do estúdio, há 15 minutos atrás. Não, mas tem uma coisa importante pra falar, cara. O trânsito de Porto Alegre tá um troço nojento hoje, cara. Quer dizer, todos nós estamos aqui, né? O tá bravo isso daí, tá certo. E a estrela móvel deste Pretinho Básico de segunda-feira, 6 da tarde. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Quase que me atrasei por causa desse trânsito insuportável do final da tarde de Porto Alegre. É verdade, cara. E especialmente agora que o amigo tem uma cachorra em casa, né? Casou, Lelê? Opa! Pô, cara, o irmão do Potter não aguentou o tranco, cara, o gordo, e quis doar a cachorrinha. Caraca. Ah, pensei que tivesse casado. Cara. Não, sim. Cara, eu não posso casar, cara, até novembro. Por quê? Porque a lei não permite que eu me desquitei há 2 anos atrás. Ah, tem carência? Tem isso, 2 anos. É. Que bonito. Ah, é bom que tu aproveite esse tempo, né, Lelê? Só um pouquinho, tu tá te baseando numa lei pra não assumir um compromisso com a mulher. A resposta é essa. Não. Lele, então aproveita pra viver até novembro. É. Tá tudo bem, cara. E agora eu tenho uma companheira em casa que é uma cachorrinha, né, cara? Coisa mais bonitinha. Claro. Ontem eu fui buscar ela lá em São Leopoldo. Ela já pega a cerveja pra ti, né? A lei das cachorras é outra, né? É, não, mas ela já deu uma tremenda numa cagada dentro do meu carro. Sempre dão. Não adianta. É que ela se assustou contigo. Não, e o melhor foi o nosso amigo Vitor Kramer, aqui da rádio, foi junto comigo lá. Falando em cagada, né? Foi solidário, foi junto comigo. Não, vou lá contigo te ajudar a buscar o cachorro, né? Ah, aproveitou e daí, acabou. Daí nós viemos, a gente veio vindo ali pela BR, né, acabou na tua, cara, casa também. E aí, de repente, rolou aquele cheiro dentro do... Aquele cheiro dentro do carro, e o Vitor, no auge do otimismo dele, assim... Olha, eu acho que ela fez... Acho que ela deu um peidinho. Eu falei, não, cara, esse cheiro não é de peido. Muito bem, este é Lelê, a estrela móvel desse Pretinho Básico. E de logo mais à noite, aliás, ali, estrela fixa no Bola nas Costas, obrigado, para o Rio Grande do Sul e Chapecó. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos com o Pretinho Básico, destacando aqui do Clique RBS... que Infraero registra atrasos em 1 a cada 4 voos no país. Além dos atrasos, 71 voos foram cancelados ao longo do dia em todo o país. A empresa com maior número de atrasos é a Gol, que hoje, no meio da tarde, somava 202 de seus 403 voos atrasados. Mais de 50%. 53%. O Twitter hoje era um mar de gente xingando a Gol. Impressionante. Batendo a Gol. É, o Grêmio também tá nessa situação. Alguns membros das tripulações atingiram o limite de horas de jornada de trabalho previsto na regulamentação da profissão e foram impossibilitados de seguir viagem, causando um atraso em cadeia. Ai. Além disso, segundo a companhia, o fim de semana foi atípico por causa do retorno de férias escolares. Ah, eles não se programam, né? E parece que tem um esquema de escala nova na Gol que gerou tudo isso. Por isso que atrasou os caras, mudaram as escalas dos funcionários. É uma confusão. É que assim, cara, volta de férias escolares é uma coisa muito nova. Né? Nunca tem. Então o pessoal não consegue se preparar direito, assim, é, sabe? É verdade. Boa, Lelê. Boa, Lelê. Venda de veículo. Como? É brabo isso daí, né? Veículos novos bate recorde em julho. Ah, bom. Foram 302.427 veículos vendidos. Isso aqui ou no país? Ou no estado? Não, ou no país. No país. Nacional. 302.427 veículos vendidos, o que representa aumento de 15% em relação a junho. E aí, por isso que a gente vê isso daí, né? Que é porque o carro que sai os da loja não vai pra onde? Em 15, vai pra rua, os caras não aumentam em 15% as vias, né? Não, junto com o aumento da venda de carro. Tem as vagas pra estacionar. É, uma beleza, né, cara? Cara, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa, cara. Bicicletinha, todo mundo. Bike. Aí. Já, agora. Helicóptero já, cara. Que helicóptero já? Tá ruim pra todo mundo, mano. Tá ruim pra todo mundo, mano. Tá louco, cara. Teria que instalar daí um chuveirinho, né, cara, no emprego de todo mundo, uns vestiários, porque o cara chega suado da bicicleta, de correndo, toma um banho e vai... Não, mas tu não tem que virar 80 por hora de bicicleta, cara. Vem pedalando na manha. Ah, vem pedalando. No caso aqui pra gente é complicado, né? Pra gente aqui é complicado. Subir a Silveira, por exemplo. Não, mas daí tu sobe a correia ali, né, cara? Também é complicado. Bota numa marchinha ali, numa outra. É, marchinha. Qual marchinha que tu quer? Não, mas eu tenho a barra forte, não tem marcha. Faz uma marchinha. Mas eu acho que dentro de algum tempo isso dentro de algum tempo deve diminuir, porque cada vez mais a gente tá tendo mini cidades dentro das próprias cidades, né? Seu próprio bairro começa a ter cada vez mais coisas. Eu já procuro morar perto do... Cada vez se desloca menos, né? Nós vamos ter emprego mais próximo. É, deve ser verdade. Uma tendência, tomara que seja. Em São Paulo é mais ou menos assim, né? As pessoas procuram. Já tem muitas vagas já... Que os caras perguntam quantos ônibus tu tem que pegar pra chegar até aqui. Ah, preciso pegar 4. Mas o outro candidato ali pega 2. Aí os caras já começam por isso que cada vez mais é importante posto de saúde nos bairros, que atendam bem, isso hospitais, aí. Farmácias, mercados, boates. Né? Claro. Claro que sim. E tu, Potter, quantos ônibus pegou pra chegar aqui? Tá me empunhando? Não, tô te perguntando, cara. Uma pergunta. Tu tava falando aqui que tu te atrasou por causa do trânsito. É, eu pegava um ônibus, mas eu morava perto do centro, né? Quem não mora no centro de Porto Alegre, pra subir no Morro Santa Teresa, tem que pegar no mínimo 2. É, ou pega só a lotação, que paga mais caro. Mas mesmo assim, a lotação tem que ir até o centro. Ah, tem que ir até o centro. Exatamente. Após 7 anos, tropas americanas começam a deixar o Iraque. Olha que beleza, vai ser no fim do mês agora. A afirmação parece foi feita hoje. Vamos pois não? Deslocar ali pro Irã, do ladinho. Já vou aproveitar que estão lá. Ah, vai, esse pessoal que tá no Iraque, manda pro Irã ali, ó. Tá tranquilo? A afirmação foi feita hoje pelo presidente americano Barack Obama. No final de agosto, o Iraque terá apenas 50 mil soldados, então, americanos. Apenas 50 mil. Piada, né? Porque 144 era o todo. Obama assumiu suas funções e aí tinha 144 mil lá. Agora ele vai reduzir para 55 mil. De acordo com o plano americano, os últimos soldados deixarão o Iraque no final de dezembro de 2011. Tá bom. Tô perdendo a voz, não sei se vocês estão vendo. 2011. 2011. Tem mais um programinha pra ancorar hoje, Negrinha. Melhor. Pois aí eu acho que eu vou amarelar. Vai declinar. Vou declinar. E a função. Vai embora. Pede pra sair, então. Aliás, Tropa de Elite estreia sexta, né? Sim, Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2. É outubro? Aí. Acho que é outubro. Eu ouvi falar outubro. Mas já deve ter no camelô final de agosto, né? Que nem, se for que nem eles estão com o maior cuidado da história da humanidade. Tu acha que não vai vazar? Mas aí que tá, eu acho que aquilo só ajudou o filme, né? Sim. Aquilo ajudou o filme. Ah, né? Verdade. Tropa de Elite 1. Foi por causa do sucesso nos camelôs que o filme teve tanta bilheteria. Exatamente. E o último destaque aqui, a Prefeitura de Floripa faz mutirão de limpeza no centro da cidade. O Largo da Alfândega e o vão central do Mercado Público Municipal foram levados, ou melhor, lavados com jatos d'água durante toda a manhã. Dois caminhões pipa auxiliaram na limpeza de monumentos, calçadas e chafariz. Eu tava lá no caminhão pipa, né, Magnata? Tava lá, sabe como é que é, né? Tava lá, né? Porque pipa eu tô. Tá bem, cara. Aí, Magno. Tá na bem. Hora já de limpar a Floripa, né? Tá na hora de limpar já a Floripa. Já começou com o Marcos Piangers, né? Mandaram de lá a primeira limpeza. A primeira ação, tá lá, né? A primeira ação de limpeza da cidade. Tá pela cidade, Marcos Piangers. É. Foi visto na Temaqueria ontem à noite já, inclusive. Olha! Piangers na Temaqueria. Tá bem, tá Temaqueria, quem não sabe, é casa que tem Temax. Isso mesmo. É verdade. Explica aí em poucas palavras, Potter, o que é Temax pra quem não sabe. O Geiso, por exemplo. O Geiso não sabe o que é Temax. Temax, tu pega Geiso e bota arroz dentro de um cone e come. É, eu tenho uns cones também. É. Não, isso tem Temax lá no acertório, gente. Não sei, meu. Dona Rosa serve outra coisa. Mas que asa do que é, meu? Não dá pra tu entender, cara. Dona Rosa serve outra coisa, meu. A Dona Rose serve outra coisa. Ah, tá. O que que a Dona Rose serve, gente? Ah, meu. Tipo, não posso falar da deixa ele ficar aqui, cara. Não, deixa ele aí pra pegar café pra nós. 6:13, tá na hora, Girimu! Fatos do dia no Pretinho Básico do Girimu. E aí, Girimu? E aí, Girimu? Chega aí. Opa, Girimu. Ah, olha, eu vou te contar, cara. O que que houve, meu? Vai dizer que tá bravo, cara. Mama aqui, eu tava falando com o Lelê antes, cara. Ah, não dá mais aquele troço ali no Olímpico, cara. Mas é só porcaria, meu. Não, tu tá falando de futebol, Girimu? Sim, tu acha que eu falo o quê na vida? Não, Girimu, pera aí um pouquinho. Acho que eu tenho olhos pra outra coisa, cara. O negócio agora é flats do dia, Girimu. Tá, vamos lá então. 10! Ah, não. É, não. Tropa de Elite 2 em outubro, como disse o Maurício Amaral. É, isso aí. Chico, tropa, lá da TV Com. Trabalha com cinema nos avisos. Valeu, Chico. 10:22! Luísa Brunet vai à praia com os filhos Yasmin e Antônio. Olha, filho? É, ela tem um Antônio? Filho, mas ninguém sabe do filho, né? Todo mundo quer saber da filha, né, cara? Sabe que tem uma lenda aí, tem uma lenda, né? Uma lenda. A lenda reza. Uma lenda, monte. Uma lenda aí de que a Luísa Brunet é muito amiga do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, isso aí se falou no. Aliás, nós estávamos no verão em Floripa. Opa, e aí, presidente? Não. Quer se pronunciar, presidente? Estava no companheiro, eu não gostaria de me manifestar sobre esse assunto. É, tem que falar que é a tua amiga. Nada... Amiga. É. Quem trabalha na arte, na cultura, todos coisa são que o senhor meus não amigos, faz, arte eu nem valorizo. Cultura, né? Não arte ele faz. Eu senti um tom mais sexy na voz do presidente na resposta. Eu tenho ali trabalhado isso também. Né, de é que nunca antes na história desse país um presidente andou com uma modelo, né? É, vai ver que andou muito com Sarkozy, né? O Itamar, deu um pega na linha. Lilian, não, Lilian, não me compara com não vai comparar, né? A Lilian, não. Dá o problema comparar. É comparar a Lilian com a Brunet, não é tu? É, eu acho que a Brun... Itamar naquela época, agora tá bem. O Itamar foi o cara do Braulio, né? No governo dele que sim, é, surgiu o Braulio. Foi? É, que o Itamar fez coisa pra esse país, hein, cara? Ah, e aquela foto do Itamar, né? Fuca, né? Lilian, Fuca, as mulheres sem calcinha. Exatamente. O tupete. E o Braulio, né, cara? E o Braulio. Tá bem. Mas se fosse pra comparar, seria com o Sarkozy, que tem a Carla Bruni. Muito de papinho, né? Muito de papinho, Girimu. É muito. De papinho, cara. Cara, mas só pra encerrar esse assunto no não, verão. Não, já encerrou, Brasil. Deixa eu dar um crédito aqui pra um cara que foi o primeiro a dizer isso e trabalha na firma, que é o nosso brother, Cacau Menezes. O que que ele falou? Que falou isso, comentou esse assunto no verão, quando estávamos no Planeta Atlântida lá em Floripa. Ah, sim, cara. Verdade. É, mano. Uma salva de palmas ao presidente, né? Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço pro Cacau, que bota cada retrato naquela página... E quando chega aqui em Brasília, olha, é o melhor momento do dia. Quando eu vou fazer cocô, eu levo aquela página. Tá demais, presidente. Obrigado, Girimu. À vontade, eu tô aqui à tua disposição. Valeu, presidente. 20:27, Daniel de Oliveira e Vanessa Chiacomo vão à praia. Que bom pra eles, né, cara? Segunda-feira. Como o pessoal vai à praia no Rio, né, cara? Segunda-feira. Sim, mas lá tem praia, né, Lelê? Sim, mas é claro. É bom ir na praia. Todo dia que eu venho aqui, cara, tu dá essas notícias, sempre tem alguém na praia. Em praia tem calor. É um fenômeno, né? Não, aliás, é outro mundo, né, cara? É outro mundo. Lá deve estar 30 graus agora. Os negros agora estão de sunga, correndo na beira da praia. Jogando futebol, tomando chopinho. Cara, e tem gente que gosta de inverno. Aí vão pra casa às 9 da noite, janta uma paradinha, sai pra dar mais uma banha. Aí, janta uma paradinha? Tô fazendo umas paradinhas. É bom jogar um futebolzinho. Lelê, fala, Girimu. Tu não vai no porão? No porão? Tu não vai no garagem? Vou. Tu não vai no tudo pelo social? Vou. Então, cara, eles vão no mar, na praia. É. Cada um vai onde cada tem. Cada um vai onde dá pra ir. Isso aí tudo é em Porto Alegre, aí, ó. Entendeu? Uns picos de Porto Alegre, né, ô Girimum? Manda aí, Girimum, manda aí, já são 6h17, Girimum. Tá, e aí, vai me queimar agora, meu? Não, cara, só tô pedindo pra... Eu não faço mais. Tu dá... Pessoal. Não é nada pessoal, Girimum, nada, é que tem muita gente pra falar aí, cara. 14h15, vocalista do Aerosmith autografa seio de fã em show nos Estados Unidos. Vocalista de quem, Girimum? Aerosmith. Ô, meu, o Steven Tyler tá ficando cada vez mais parecido com o Sergei, né? Fica parecido com a avó dele. Impressionante, velho, a semelhança. Ou seja, a Liv Tyler um dia vai ficar parecida com o Sergei. Eu recomendo que assistam no YouTube qualquer coisa relativa a Sergei. Vai ali e coloca. Porque é realmente extraordinário. Sigam o Sergei no Twitter, porque é demais. Não é ele, o Twitter, né? Não, mas é, cara, mas não é, nossa, é demais. Sergei 16 e 12, grávida. Sergei quis me beijar na boca, certa ocasião. Tu também, Mr. P também, aqui no estúdio da Atlântica. Sou o selinho, ele disse pra mim, não, tô fora, meu, vai andar. 16 e 12. Eu contei pra vocês do Sergei com meu amigo Lula, né? Contei? Não, importante. Não, importante. Importante, ser gay, este roqueiro lendário do Brasil. Pansexual. Sim. Volta e meia, quando faz seus shows em turnê no Rio Grande do Sul, posa muitas vezes na casa de Lula Lelé, que é um guitarrista. Aham. É o grande Lula Lelé. Tá sempre na testa do ministério aqui. E numa dessas que ele posou ali, ele foi tomar banho, ser gay. Ai. Ainda bem, né? E tomando banho, tá no banheiro. Daqui a pouco, o Lula, meu amigo, ouve o Sergei lá no banheiro chamando. Ô, Lula! Ô, Lula! Meu Lula parou do ladinho da porta. Fala, Sergei. Dá pra você entrar aqui? Ai. Lula. Sério? Tá, mas o que é? Quem tá precisando de uma coisa? Entra aqui, Lula. Aí o Lula constrangido entrou e tá o Sergei sustentando sua coisa nas mãos, olhando pra ele e dizendo... Você não acha que pra minha idade eu até que tô bem? Que desagradável, cara. Seguem os fatos do dia. 16 e 12. Trancou, né? Bota o óculos, Girimum. Não consigo, acreditou. Grávida de 7 meses, Daniela Saraíba faz compras no Rio. Deve ser pro enxoval, né, Girimum? Está grávida de 7 meses. Há 7 meses, Daniela Saraíba fazia amor. Continua fazendo, porque mulheres grávidas também fazem amor, né, cara? Não, mas eu tenho certeza que há 7 meses ela só fez. Só de ladinho. Ela fez, né? Depois disso, eu não sei mais da vida dela, entendeu? Bom, porque aí agora? Teve um cara que fez amor com a Daniela Saraíba. Esse cara merece uma salva. Tá ótimo, Potter. Obrigado. Vai, Girimum. E agora, Fetter? Agora? Quando? Agora 6h19. As contas. Potter. Pede ajuda pro Potter. 15, Fetter. 15 minutinhos. 15 minutos era 6h04 da tarde. 15, já estávamos aqui. Isso, 15 minutinhos. Nada mais que 15 minutinhos. Filhos de Madonna brincam em parque de diversões. Estão brincando ainda. Estavam na brincam ou brincam? Brincam, Lele. Brigam. Brincam. Brincam. Brincam. Brincam. Brincam. Brincam. Que isso coisa, aí, né? Isso aí, meu. Valeu. Brinca. Valeu, Girimum. Obrigadão, hein? Vai daí, Potter. Uma piadinha, vai. Piada do Potter! Apoio. Sabonetes Albaneta, o único que limpa a mulher brasileira. Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto. Pra comemorar o novo look, foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um pastor de ovelhas. Bom dia, senhor pastor. Que lindo rebanho o senhor tem. Obrigado. Aí o pastor falou... Bom dia, senhor. Não. Onde é aqui? Obrigado. Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, que eu ganho uma? Claro. Duvido que a senhora seja capaz. Deixa eu ver então. 1, 2, 3, 4, 627. Impressionante. Exato. Pode escolher uma. Ela é sua. E a loira olhou com atenção todas aquelas ovelhas macias e depois de muito acariciá-las, selecionou uma. E aí estava levando para o carro quando o pastor chamou. Moça, se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu cachorro. Meu macho, muito bom. pra descobrir quem... trouxe o Geiso pra descobrir quem é o público-alvo da minhas piadas. É isso aí. Eu tenho outra aqui. Conta outra. Essa quem mandou aqui, tá? Essa foi a Vanessa Batista Sandin. Pô, Vanessa, gente. Tá, e aí... Vanessa mandou aí, não, mas é outra, é outra. Ô, mandou logo pra Jennifer. Olha aqui, Jennifer, essa aqui é pra ti, seu namorado. Jennifer. O estádio Criciúma, olha só. Jennifer. É, não, meu. Geiso, havia duas bolinhas de gude conversando. Aí uma diz pra outra: cuidado com a escada! Não acabou ainda, Geiso. Mas eu já gostei, tá? Tipo, se acabasse agora, tava bom. Acabou. Aonde? Eu vou contar uma rapidinha, gente. Vou contar uma rapidinha pra ti, que é boa também pra te contar com teus parceiros. A bicicleta andando, o pneu da frente. Tu conhece meus parceiros, meu? Claro, rapaz. O cabeça, eu conheço, tá? O pescoço. A bicicleta andando, o pneu da frente diz pro de trás: ó, cuidado com a taxa. E o de trás, que taxa. Demais, meu. Eu sei, fufã, meu. Do pi do pássaro, meu. Demais. Obrigado, gente. Obrigado. Os caras te perdem demais. Bateu a sequelada. Pega mais um café pra mim lá, por favor, gente. Já rosto, né, meu? Obrigado. Não, que é? Já rosto lá, pegar o café ali. Tá, pega lá, gente. O que ele falou? Porque ele já volta, vai pegar um café. Vai daí, Lelê. Esse Geiso tá numa asa. Uma asa, cara. Ele foi pro Grenal ontem e não voltou pra casa ainda. Que beleza. Cara, o negócio é o seguinte, cara. O Magrão mandou um e-mail aqui, mas ele não quer que se identifique, né? Então não identificaremos. Então, mas é preciso de ajuda dos amigos. Olá, amigos do PB. Sou ouvinte assíduo do programa e vejo que ultimamente vocês vêm dando bons conselhos à audiência. Com exceção do Potter. Ah, o Potter é o que diz. É que eu falo a verdade dói. Gostaria de pedir um conselho, uma ajuda a vocês. Menos pro Potter. É o seguinte, tenho diversos problemas com a minha namorada. Ah, quem ela não, tem, não me dá satisfações de onde vai, o que faz ou o que deixa de fazer. Ah, problemão. Sendo que já estamos juntos há 4 meses. Agora, eu... É ele tempo, bota o eu, cara, em letra maiúscula, que é pra aquele... Agora, eu... Eu... Sempre tenho que dar satisfação do que eu faço, deixo de fazer, onde vou, onde não vou, pra quem liga, o que comi no almoço e até sentei na internet. E ela não diz nada. Nada. Mas ele pergunta pra ela? Aqui, ó. Não me incomodo de dizer o que faço, mas me incomodo por saber que ela sai e não me avisa pra onde vai. E ainda acha que tem razão. E ela sempre promete que não vai mais fazer as coisas dessa maneira e vai sempre me dizer o que faz. Mas não sei mais o que fazer. Então vocês são minha última esperança. Os únicos podem me ajudar. Pergunta pra ela, eu tô imaginando o que ela possa estar fazendo nesse momento, assim, que ela não fala. Eu vou dar uma ajudada, só dando uma maciada, assim, pra não dar brinco no casal. Pensando que tu tava brincando com o homem tende a dar satisfações pra mulher, porque quando pequenininho, criança, ele diz pra mãe o que tá fazendo. E a menina não tem muito esse costume, porque ela não é cobrada da mesma maneira, e se é cobrada é pela mãe. Então ela não tem muito hábito de dar satisfações pro pai. Balela, Pi. Claro que é balela, mas eu tô tentando balela, velho. Pede satisfação pra ela, maluco. Não, se ela não der satisfação aí... Não, mas eu tô dizendo, não tem muito hábito, entendeu? O melhor é o pedido que ele faz no fim do e-mail aqui pra mandar um... Pia da porra! Pra namorada. Pra quem? Pra própria namorada. E também pro amigo, pro peruca. Pia da porra! Mas é um pepino isso. Mas o amigo do peruca faz assim, ó, pergunta pra ela por que ela não diz pra ele. É, eu acho que ele tem que entrar num acordo com ela, tipo assim, ó, se tu não disser onde é que eu vou, também não vou dizer onde é que eu vou. É uma boa. O pior acordo de todos, né? O pior acordo. Pelo menos fica tudo igual. É o pior acordo. Ele pediu pra não dar opinião, né? Não vou dar opinião, vou falar o que tá acontecendo. Tá levando uma bela de uma guampa. É, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que já tá 4 meses, já tá 4 meses levando o guampa. Então para por aí que tá na hora. Ah, véio, eu gostaria de ouvir o Geiso. Deixa ele voltar, o Geiso. Ah, Geiso. O que tu acha disso aí, Geiso? Voltou? Tava voltando ali, meu. Eu não ouvi da lado. Não, eu não vou te explicar. Não, gente, a mina do cara, o brother do peruca, não diz pra ele onde é que ela sai, onde é que ela vai, e o cara... Isso, meu, quando a Jenny faz isso, meu, sabe o que eu faço, lado? Que é? Eu prendo ela na cama, tá lá, se eu sair daí, tá lado, eu mando essa caixa, tá lado. Que é? Não, bota umas algemas nela. É, nada disso. Algemas, né? Aí depois, você fala pra ela? Meu Deus, não sai daí, tá lado. Senão vai tomar as tapas, tá lado. Ah, tá. Tio, meu, lá na Zona Norte, meu, todo mundo tá lado. Faz isso. Tá falando que na Zona Norte, Porto Alegre, todos os maridos batem na... Não, não sou marido, tá lado. Correndo. Namorado, meu. Ah, correntão. Correntão, tá lado. Ô cara, só um pouquinho, cara. Esse aí é o novo estagiário da rádio, cara. Não, cara, ele tá aqui hoje, porque aí, ele veio aqui hoje só pra nós fazer uma parada aí. Ah, cara. Nossa, que inveja. Tá com ciúme, Dudu? Não quero saber, eu nem tô mais aí, né, cara? Mas, cara, Geiso, você não sai da Zona Manoel, tu já foi pra Nova York. Justamente eu tô aí nessa semana. Essa semana eu tô em Porto, né, cara? Essa semana, cara. Semana que vem eu vou estar em Nova York, né, cara? É. Talvez na outra em LA, né, cara? Saca, cara? E tu fala isso naturalmente. Assim. Cara, né, cara? Porque assim, cara, antes eu ia pra Nova York, né? Quando eu, sabe, né? Que eu descobri meu pai aí, pá, né? Aí, seguinte, cara. Aí, quando eu descobri papai, ele ia pra Nova York uma vez só por ano, cara. Aí ele começou a ir duas vezes por ano, cara. Aí depois, cara, ele começou a ir três vezes por ano, cara. Agora, cara, todo mês ele vai pra Nova York, cara. E ele te leva junto? E me leva, cara. Me leva e traz um monte de parada, traga um monte de parada, cara. E aí, seguinte, legal, cara, agora tá abrindo escritório em LA, cara. Agora tá ferrado, né, cara? Vou dominar lá o escritório em LA, cara. Agora não vai ter pra ninguém. Não, eu acho que um programa na Atlântida, vocês dois fazendo junto durante três horas, ia ser agradável. Né, cara? Ah, salamos. Ia ser legal, cara. Vamos. Sabe qual é que é, cara? Eu simpatizei com o cara, meu, porque eu vi esse louco aí tem a alma do programa, cara. Esse tem a dicção. Que alma do programa, rapaz. Esse aí tem uma dicção, cara. Dicção. Tem uma dicção legal, cara, pra trabalhar aqui, cara. Os dois tentei se instalar. Telemax, não rolou, falaram. E agora eu tô indo, meu. Ah, cara, aqui é muito mais legal que Telemax, cara. Muito melhor, cara. Eu vou até aproveitar, né, cara? Eu queria pedir um favor pra vocês dois. Não vou sair, cara. Cara, deixa eu só te dar uma barbada, cara, que tu não te colocou na tua posição atual da parada, cara. Qual é a minha posição atual na parada? Eu era teu funcionário, cara. Teu pau mandado, cara. E agora? Agora eu sou visitante, cara. Visitante, cara. Eu venho aqui só pra ver os amigos, pra ver as minas, cara. Pra ver as minas, cara. Saca, amanhã, cara. Hoje eu tô aqui, cara. Amanhã, cara, posso estar em qualquer lugar do mundo, cara. Pode, cara. Vou pedir pro papai Austrália, cara. Quero Austrália. Um guru salado. Aí eu vou aproveitar e vou meter uma frase. Te lembra, cara? Quando eu fazia o Momento de Sabedoria aqui no Pretinho, cara? Era legal, né, cara? Vou fazer aqui, ó, cara, uma frase que eu trouxe. Cara, tu não vai fazer nada, cara. Deixa eu fazer, legal. Bota a trilha aí. Bota a trilha. Que é o místico, é isso? Agora é a trilha do Cid. Agora tem trilha pra ti. Bota aquela outra do Pipaixão, cara. Pipaixão. Ô, cara, tu sabe, né, meu? Depois que o cara sai daqui, que o cara vê quem manda aqui nessa bagaça é o Amaral, cara. Graças a Deus. É isso aí, cara. É isso aí, tamo aí, cara. Tu chegou e tomou conta do programa? Que a inveja e o ciúme, né? Olha a cara do Geis, cara. Se eu não tivesse aqui, isso nem ia aparecer lá. Claro, né, cara? Eu vi bater um louco novo lá, vou correndo lá, né, meu? Esclambar a parada lá, que senão o cara toma conta. Aí, ó. Aí, cara, vai comigo, então. Tamo junto. Momento Remember aqui no programa, né, cara? É isso aí, cara. Inveja é uma merda. Só alegria, cara. Tá tocando Marisa Monte na rádio? Cara, mas os caras não tocam música pop, né, cara? Vai, Dudu. Quando estiver triste, cara, olhe para o céu. Se uma estrela sorrir pra você, fique mais triste ainda, cara. Tu deve tá ficando louco. Essa aqui eu vou meter pro Jason, né, cara? E pro Pianges, cara. Claro, eu falei. Tu é tão feio, cara, que quando deita na areia, o gato tenta enterrar. Cocô, né? Cocô. Isso aqui é uma história real que rolou comigo aí, cara. Vai continuar falando, então. Marquei um encontro com uma boneca inflável, ela furou, cara. É isso aí, cara. Agora só a última pra encerrar. Primeiro economista do mundo, salado. Foi só um Colombo, meu. Quando saiu, não sabia por um dia. Quando chegou, não sabia onde estava. E tudo por conta do governo, salado. É isso aí, cara. Primeiro quê do mundo? Primeiro economista, meu. Colunista? Meu, tu tem que ouvir meus trotes falar. Colunista? Eu não entendo o que eu falo, meu. Não, cara. Ô, Geiso, como é que escreve teu nome, cara? Meu, Jota Talaro. Geiso. Ah, Geiso. Eu não tenho N no final, tá? Depois do E, depois do E. I. Depois? S. Depois? O. Geiso. Ah, Geiso. Geiso, tá acento, meu. Geiso. Aqui é chapeuzinho? É. Geiso. Acento circunflexo no E. Geiso. Geiso. Ou no O. Tem Twitter, Geiso? É, uma influência japonesa. Não tem. Eu vou fazer, meu. Ele só vai na... Eu vou na Lan House. Tá na Zona Norte, lá. Tu conhece, Pio? Claro, já me falaram que tu vai lá. Olha, eu gosto do Pio, tá lá. Não. Meu, ficou da piada pra na Zona Norte. Legal, o Pio é legal. Ô, cara, isso aí, então, cara. Vou levar o Geiso pra participar da terça-feira do Ministério. É uma boa, né? né, cara? É uma boa. Cara, três horas falando assim. Vou levar o Jason agora pra conhecer as minas, cara. Pra ele estourar a champanhota com as minas, cara. Tu vai fazer isso pelo namorado, cara. A Jennifer não tá ouvindo, cara. Ah, não, ela não ouve, meu. Ela é mensura da sua voz. Não vai atrás do Dudu, Jason. Só alegrias, cara. Daqui uns 15 dias eu volto aí e trago uns presentes pra vocês lá de Nova York, né, cara? Nova York é foda, né? Deixa o Jason aí mais um pouquinho. Classificados do Pretinho. Vamos lá então com mais duas ofertas aqui nos Classificados do Pretinho. Minha mãe abriu uma loja de roupas há 3 anos, mas agora ela quer fechar a loja e vender os manequins. Não. Vamos comprar esses manequins, cara. Temos 11 manequins, 3 de corpo inteiro e 8 de meio corpo. Mas que beleza. E ela tá vendendo tudo a R$600. Se for comprar em alguma loja, não sai por menos de R$800. Desde já, muito obrigado. Não entendi, cara. Desculpa, vou ter que parar. Não, entendeu? Vai, tá, depois... Ah, tá. Desde já, muito obrigado. Manda um... Pode ficar tranquilo, galera. Para os meus pais e um abraço pro meu irmão. Valeu, João Vinícius Montanheri Moraes. O e-mail do cara é s.montanheri@yahoo.com.br. Ah, é Montanheri? Eu tô ligado no Montanheri. Montanheri, bem como se diz com NH, Montanheri. Ah, tá. Olá, prezados pretinhos, vem anunciar pra venda um trator Massey Ferguson. Modelo 295, tracionado ano 85. Tô trator precisando. É bom mesmo, bom de motor e bom de hidráulica. Pneus com meia vida, por apenas R$30 mil. Ah, tá caro. Tá localizado na cidade de Rosário do Sul. O pagamento pode ser em dólar, ouro, arroz ou até mesmo real. Mas esse é galo, hein? Aproveito e mando um A velha! Pro Otávio, que escuta direto o Pretinho aqui. Feito, obrigado. Mandou o compro295@gmail.com. Ah, o Marco Alésio. O Marco Alésio, do trator. Tu viu, claro. Fetter, que uma D20 entrou num banco ali na Binance? Cara, entrou com uma D20, né? Uma D20, é. Não vi, não, mano. Sério? E aí? Sério. Aí trocou por duas de 10. Que show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Hoje isso chega aí, meu. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, o melhor som do FM. Muito obrigado pela sua audiência, você que escuta Atlântida pelas frequências tradicionais clássicas da sua região. E também o nosso muito obrigado a você que nos escuta pela internet no atlântida.com.br. Cada vez mais gente ouvindo pelo site da Atlântida, é o que nos mostra o crescimento para 3 milhões de acessos o site da Atlântida no mês de julho. Isto é uma animalice em termos de acesso. É ou não é, doutor Alceu? É papa mesmo! Boa, doutor Alceu! Casa Perini, especial, é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. A pergunta que eu ia lhe fazer hoje à 1 da tarde, acabei esquecendo, desvirtuei o assunto, doutor Alceu. Doutor Alceu, o senhor pode cantar pra mim aí quem é que vem no Bola nas Costas hoje às 18 horas, aliás, às 20 horas? Aqui pro Rio Grande do Sul. Aqui pro Rio Grande do Sul, é. É o Ozeia. É o Ozeia. O zagueiro do Grêmio. Zagueiro do Grêmio, muito bem. Tá bom. Doutor e as 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro, doutor? Tá na 0 hora ali, caderno de esporte. Doutor, o seu, é importante do Havaí. Já dito, nós temos que fazer uma pressão. Isso aí, precisa ver do Havaí, doutor, tá em quinto o Havaí, né? Tá em quinto. Tá bem, obrigado. Pegaram o negão da NBA lá, doutor. Como é que Peter? É, doutor? Sim. Dirigindo a 210 por hora. Calma. Como é o nome dele? Numa Mercedes. Nome dele? Só um momentinho, doutor Potter. Tenho que clicar no link aqui, ó. É um dos famosos, né? LeBron James. Peraí, vocês não viram? Aqui, vamos. Vocês não viram falando em o Anderson. Agora falou do Anderson, cara do Grêmio, que era do Grêmio, do Manchester, sofreu um acidente em Portugal. Eu tava com o carro dele, agora esqueci qual era o carro. É um Audi alguma coisa, um 8. X8, pode ser X8? Não sei. Q8. Sei lá. Esse aí. E aí, cara, disse que caiu, que bateu, né? Tava um amigo dirigindo, disse que o carro voou. Tem um testemunho de uma pessoa que viu que o carro levantou voo, assim, e caiu num barranco e pegou fogo, cara. O Anderson só não morreu porque os vizinhos ali da região tiraram ele do carro. Rapaz, ele ficou desacordado. Também porque era um Q8. É, também porque tinha... Deve explodir aqueles, como é, os airbags em tudo que é lugar, né? Isso aí. Lateral, frente. Que coisa, né? Doutor Alceu, o que mais, doutor Alceu? Sabe quem é que vai apitar a final da Copa do Brasil, doutor Petro? Não, doutor Alceu, quem é? O Simon, que beleza. Exatamente, é Santos e Vitória, né, doutor Lelé? Quarta-feira. Aliás, a semana tá recheada pra quem gosta de futebolzinho. É verdade, só coisa boa, né? Futebol amanhã, quarta, quinta e... E tem a Série B, né, Girimum? Amanhã, né? Cara, vale a pena ficar ali. Não, amanhã tem a semifinal da Libertadores, a primeira. Tem o Chivas contra a Laú. Helena, não estamos falando disso aí, cara. Estamos falando de outra coisa. Entendeu? Nós estamos... O Porazinho falou, é a Série B, cara. Ah, tá. Era isso, doutor Pedro. Obrigado, doutor Alceu. Valeu, doutor Alceu. Muito obrigado mesmo. 20 minutos, 20 nada, cara. 17 para 7. É muito tocar rápido, cara. Na Imperadores, o samba. Ah, Porazinho, na Imperadores? É. Eu acho melhor ficar em casa, Porazinho. Ah, que isso, cara. Não é aquele que é o Girimum, quer que eu vá pro Bamba. Tá na hora do bota-boca aqui, galera. Bota-boca! Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado. Agora também, no Pretinho Básico, bota a boca! Estou escrevendo este e-mail para reclamar da Prefeitura de São Leopoldo. Alô, Prefeitura de São Leopoldo! Moro na Rua Lobo da Costa, rua onde deve ser bem conhecida para as autoridades, porque tem pelo menos uns dois pontos de venda de drogas. Além disso, tem duas das quatro lâmpadas que tem na rua queimadas, há mais de um mês, propiciando que a venda de drogas ocorra tranquilamente na rua escura. Fora isso, a Avenida Atalíbio, que faz esquina com a minha rua, está toda esburacada. Parte dela é asfaltada, no caso, a parte mais nobre. Um pouco só porque nela passa ônibus e caminhões trepidando todas as casas por perto. No próximo dia 24 começa o São Leopoldo Fest. Agora vai dar uma voltinha no centro, nas redondezas do ginásio municipal onde ocorre a festa, e vê se tem alguma lâmpada queimada por lá, alguma rua mal cuidada. Ah, pois é. É, ali não tem. Então, mandou tá bem, ouvinte aí. O ouvinte não se identificou, né? Mas enfim, a reclamação tá aqui para a Prefeitura de São Leopoldo. Tá bem, Porazinho. Mande a sua queixa aqui para o Bote a Boca, pro pretinhobásico@atlantida.com.br. Vai daí, Mr. P! Piadinha que vai pra gurizada aí, de preferência o Cid. Opa. Cid! O Bruno é que mandou. Cid! Dá licença, Geis, dá licença, Dudu. Sai daí, deixa o Cid passar. O senhor de idade, o que vocês estão sentados no lugar dele? Sai, dá licença. Cid, que é cabeça, hein, cara? Tive que comprar 3 cobertores e pedir para emendar e fazer uma toquinha pra mim. O que vocês me chamaram é para contar alguma piada? Sim, pique sabe aí. Ó, tá aqui, ó. Ó, eu e tu, Cid, ó. Ó, aqui, ó. Presta atenção, essa parte é tua e essa é minha, tá? Ah, tá bom. Então vai lá, seu magro. Tá bom. O homem chega no céu, vai diretamente a Deus para lhe fazer algumas perguntas. Aí o homem se dirige a Deus e pergunta: Deus, para você, quanto é exatamente um ano? Apenas um minuto, meu filho. E para você, meu Deus, quanto é exatamente $1 milhão? Para mim, meu filho, $1 milhão é apenas um centavo. Ah! Então faz o seguinte, ó, me empresta um centavinho aí. Sim, meu filho, espere um minutinho. Boa, Cidão! Boa. Mandou bem, Cidão! E tu, Potterzinho, vai mandar também? Piada do Poder! Apoio! Plano de saúde do Dadá, pra você pegar e se cuidar! Funcionário de uma empresa aérea, chega para uma loira no balcão de embarque lá em New York City. Precisando de inglês. Ah, cara, E aí, nesse sonho. Ele fala assim: desculpe-me, senhorita, mas por medida de segurança, a American Airlines mudou alguns procedimentos e eu tenho que lhe fazer umas perguntas. Pois não, pode fazer. Que isso? Esta mala que a senhora está despachando é sua? Não! Peguei emprestada da minha tia! Pô, gente, podia entrar como claque aqui, certo? Ai, os caras é demais. Tem mala, Jesus? Tem mala? Não tem. Vai ter mala pra quem não viaja, né? É lógico, meu. É lógico, cara. Tem que pensar em viajar, cara. Mano, esses dias tá lá, até meu, aí amanhã ou depois tá lá. Tentei viajar pro Buenos Aires lá, meu. Que agora. Onde, lá os gays são gays, salado. É, gays. É, Buenos Aires. Tu quer casa? Tu quer casar, gay, gente? Não, não, sou gay, salado, mas respeito, salado. Ah, bonito, gente. Bonito, é, que bonito. Legal, então, dona Rose me deu educação, tu meu. Conhece algum gay? Conhece algum gay? Conheço o Porã, né, meu? Porã! Eu não, gente. Tem um pinto confundido, cara. Nossa, pinto pequeno, o gay aqui do programa é outro. Esse sou eu. Salve! Só pra deixar de lado. Um, dois, três! Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Só pra não confundir o guri, né, galera? E a timidez do cara. É que não é fácil isso, dizer não sendo não, que tu cara. É, né? Nossa, isso editado é no Porana. YouTube agora vai ficar de uma maneira. O Porã nas ruas é assim, o cara chega e ei, viado, Porã, não. Eu sou do Pinto Pequeno. Exatamente o que acontece. Cara. Mas, cara, é impressionante. Lá em Santa Maria, nesse final de semana, os caras me chamaram de Fetter. Fetter, bah, Fetter, vem aqui, tira uma foto comigo, Fetter. Eu sou o Porã, cara. O Potter, Potter, bah, Potter, do cara. Cara, tu é demais lá no programa, cara. Eu sou o Porã. É, e o Pianjas recebeu um e-mail falando do texto dele sexta-feira na Zero Hora, que tava demais, fui eu que escrevi. É a tua identidade tá cada dia mais forte, viu? Tem um cara aqui no prédio que acha que eu sou Porã, isso. E ele é colorado, e aí como eu sou Porã, eu seria gremista. Isso. E ele me toca a flauta. Me toca a flauta. É verdade. Muito bom. E nesse caso aqui, eu e o Potter alimentamos essa... Claro. Né, a dúvida. O cara chega aí, Porã, dá autógrafo, eu vou ali, né? Claro. Aí tiro foto, né? Se o cara, se uma menina fala, oi, Porã, eu fico na hora de pinto pequeno. Sim. Né? Pra, por causa disso, né? Pra ah, ter, que né? Beleza. Vai daí, Lelê. Então tá, meu, vamos aqui, Lelê tá animado. Que disposição, hein, Lelê? É. Lelê, tua chance aqui, cara. Se não der certo, Lelê tá programa, animado. Você, não, cara, é que eu tava... Vai voltar a vender banda, é que eu tava lendo... Podia contar tua história de vida hoje, Lelê. Cara, não, cara. Não. Peraí, cara. É que eu tava lendo o conteúdo desse meio aqui e me deu uma certa deprê, assim, cara. Porque lembrou alguma coisa? É, lembrou da vida? Fim de semana. Tipo MSN, essa coisa assim? Não, cara. Não. Para, MSN, meu. Velho! O cara falar, velho. Porra! Pô, vida pessoal, não. Vida pessoal, é, não. Olha aí. E aqui é um kit pra curar ressaca, cara. Ressaca nunca mais. Ah, não, só um pouquinho. Eu vou contar. Não. Vou contar. Não. Lelê tomou-lhe um porre sábado. E atenção. Tomou-lhe é muito bom. Atenção o que o Lelê fez. Dormiu no tapete do banheiro. Bah. E... fez xixi no armário do quarto. Não acredito, ai, cara. Não foi no armário, cara. Tudo foi dele, na casa ali. Dele. Na casa. Saiu da casa. Tapetinho no chão ali, ele dormiu bem colhidinho. Ah, bem quentinho, vou deitar tava aqui. Tava quentinho, cara. Tá bom. É, acontece. Esses são os e não lembro de nada. Aniversário do Calheiros. É isso aí. É. Continuando, vai. Então. Então aqui, ó, eu devia estar sabendo isso aqui ontem, ó. 2 litros de Coca-Cola, 30 gramas de gengibre. Peraí que eu vou anotar. Né? É, anota aí, cara. 2 litros de Coca, 30 gramas de gengibre, um dente de alho cortado ao meio. Gengibre eu tenho. Importante o corte, o cara fala aqui. Ah, é? Pimenta vermelha e coentro a gosto. Ferver 10 minutos e tomar quente. Coca fervida. Só não fazer, o nego já curou. E olha o que ele diz aqui, ó. Diz a lenda que também é bom pra curar gripe. Mas o melhor desse chá mesmo é tirar ressaca. Instantaneamente. Sim, diz aqui imagina, o. Cara. Não, ah, não é ele. É ela. É... Ó, é mulher. Cara. Repete ele ali que isso é um serviço. Né? Maraboel. As mulheres estão bebendo cada vez dois mais. 2 litros né? De Coca-Cola. Tá, 2 litrão. 30 gramas de gengibre cortadinho. Vai ser ruim de pesar o gengibre, mas vamos lá. Compra, não, deixa porção. No mercado, é fácil. Deixa pra mim que eu peço. Bandejinha branca, galera. Já vai comprar selva, já compra o gengibre. Isso. Junto. Um dente de alho cortado ao meio. Importante o corte. Mas ao meio assim ou ao meio assim? Ao meio assim. Ao meio assim. Isso. Sim. Pimenta vermelha. É, pimenta vermelha e coentro, cara. Coentro. É bom, né? Coentro. É. E aí ferve. Ferver 10 minutos e tem que tomar quente. Ah, mas é que tomar quente, cara, de ressaca. Olha, pro magnata que não tiver coentro, eu tenho coentro, hein, magnata? Tem coentro, tem gengibre e tem também o grande sucesso da temporada vendendo em todas as pizzarias, o manjericlone. Que isso? Que para de sair. Que isso? Pergunta pro Geis, que é um guri saudável da Zona Norte de Porto Alegre. Geis, tu curte manjericlone? Nunca, tá lá. Nunca. Ah, tu nem tá, sabe isso que aí, é. Isso mas aí. É bom na pizza, manjericão. É, manjericlone na pizza. E o coentrão, hoje? Dá barato. Não entra, salado. Nunca entrou e nunca vai entrar. Tá bom, gente. Melhorou a tua dicção nesse intervalo aí? Ah, tipo, eu... Salado. Não. É que tu tá entendendo melhor, ele tá convivendo mais com ele. É, pode ser. Convive, é, convive. Depois de 10 minutos, tu começa a entender ele. Aí tu já começa a falar com tipo ele, assim, tá ligado? Cara, é um monte de gente que fala que nem ele, cara. E aí, qual é que é daí, Porazinho? Eu tenho aqui a saga Luciano Potter. Olá, pretinhos, aqui é a Morgana. Adoro. Morgana de Schroeder. Que isso? Como é que é isso aqui, cara? É melhor não ler, Porã. Se tu tá em dúvida, Porã, é melhor não ler. E como o Luciano é primo do Harry Potter, resolvi mandar a saga do Luciano Potter. Luciano. Confiram. É muito hilário, pode crer. Luciano Potter e o Pretinho Filosofal. Luciano Potter e o Estúdio Secreto. Esse aqui vai pegar, vai ser o que mais vai vender. Eu sei por quê. Luciano Potter e o Pretinho Catarina. Luciano Potter e o Cálice de Seva. Luciano Potter e a Ordem de Fetter. Luciano Potter e o Enigma do Piangers. É, isso aí é impossível. Luciano Potter e as Relíquias do KG. Podem esperar pelas sinopses, voltaremos. Mandem um abraço. Abraço. Pra amiga dela, Ana Paula, e um pra mim. Beijos pro Maurício, que é um fofo. Muito fofo. Morgana Meller. Pra quem não tá ligado, são brincadeiras com os nomes dos livros do Harry Potter. É, ela tentou explicar. Relíquias da Morte, Ordem da Fênix. Não é mais qual seria o critério da mulher quando ela se refere a um cara dizendo que ele é fofo? Ele não tem a menor chance. Querido. Querido. Cara, pior é amigão. Pior é amigão. Amigão. Ah, entrei. Mas aí tu sabe o que significa. Ah, é amigo. No Orkut de uma menina, numa guria bonita e tinha um carinha assim, sabe? E ela assim, esse é meu amigão. Oi, amigão. Uma piscina, assim, um cara de bermuda, sem camisa. Mas tudo bem, mas é amigão. Mas tu sabe o que é amigão. Mas e o fofo? O fofo é amigão. Conhece. Ah, não. Querido também é brabo, cara. De Twitter, queria deixar uma dica aqui, uma valiosa dica, agora que eu tô de volta ao Twitter. Uma boa dica. A boa dica do Twitter é a seguinte. Tem sim aquele pessoal que é legal e não tá te dando mole. Então, né? É, no sentido de que... Tem uma pessoa que retuita ou te tuita alguma coisa e tal, ela pode estar sendo legal, ela não precisa necessariamente estar te dando mole. Exatamente. Eu acho que toda pessoa legal dá mole. A elegância. Eu acho que toda pessoa legal dá mole. Lógico, porque a pessoa que não é legal é que não dá mole, porque essa é insuportável. Não, cara. Tem que saber separar, assim, na verdade é o seguinte, tá certo, Pi? Toda pessoa legal dá mole. Claro. Mas nem toda pessoa que dá mole. É legal dá mole. Isso aí. Não foi isso. Mais uma dica aqui que vale ouro. Você consegue ficar calado? Aprender a ficar calado é sinal de amadurecimento. Antes de abrir a boca, pense no que vai falar e avalie se o momento é oportuno. Isso aí vale ouro. Quando se cala, você ouve melhor o que está sendo dito. Lhe proporciona mais compreensão do ponto de vista de quem está falando. Aham. Eu não entendi, meu. Mais uma. Esse era o momento, gente. Ouça antes de falar. Sempre que começamos a responder antes que o outro termine o que tem a dizer, passamos a impressão de que somos mal educados e geralmente concluímos a frase do outro com conclusões erradas. Eu sigo não entendendo, meu. Fazendo isso. Gente. Entendeu? Isso que o Jesus não, aí a gente dá a impressão de ser indelicado e pior, autoritário, entendeu, gente? Mais ou menos, era melhor se tu desenhasse, tá lá. Eu vou desenhar. Tem uma terceira ainda que vale pra nós também. Pare enquanto está ganhando. Ó que interessante. Quando começam a falar, muitas pessoas têm dificuldade de parar. Quando você continua falando depois de ter dito o que desejava, é bem possível que saia alguma coisa que não precisava ser dita. Use poucas palavras para expressar o que quer e depois então se cale. Aquele que é capaz de defender um argumento forte com poucas palavras é sempre admirado por todo mundo. É verdade. Olha, que bonito falado. Legal mesmo, cara. São dicas importantes. Isso aí, cara. Para as pessoas que falam. Isso aí mesmo, e as cara. Pessoas têm que falar assim mesmo, né? Tem que se comunicar, né? É, cara, tem que botar para fora, né, cara? Isso aí. É isso aí, cara. Muito bom. Como fez o Alaor, né, do teu amigo pescador. Botou pra fora, né? Cara, tu lembra dessa história aí, né, cara? Alaor e o pescador, né, cara? O mundo inteiro lembra dessa história. Nunca mais vi Alaor e o pescador, cara. Agora deu até uma saudade, cara. É? Tá uma saudade. Ele tá na Ilha das Flores. Com esse frio deve estar bom ali na ilha. Os marinheiros ali que ele tá, cara. Se eu sei encontrar ele, cara, vou lá. 3 minutos pra 7 da noite. Tá na hora de chamar o Sidão aqui. Mas antes de chamar o Sidão, nós temos que fazer aquele confere bacana. Observatório Nacional. 18:56:50. Ih, tem muito tempo aí. Aqui, ó, Cidão, toma aqui, ó. Vamos nós. Esse e-mail aqui, ó, Cidão. Primeiro e-mail que essa menina manda aqui, ó. Tô mandando um salmo pro Cid, espero que tenha uma balada do PB aqui em Cachoeirinha. Manda um. Boa noite. Pra mim, pra Dani, pra Tefi, Léo, Bruna, Fernandes, pro Anjo, pro Nath, pro Maurício Pandeiro, meu amor. Enfim, uma galera que escuta o Pretinho da Escola Rodrigues Alves de Cachoeirinha, todo mundo tá ouvindo o PB. Aí um Jabulani pro Tomazinho e minha mãe, que acham vocês uns chatos. Atenção, pessoal, o Maurício foi a Cachoeirinha. Não. Quem mandou foi a Joellen de Cachoeirinha. Joellen! Os salmos diz assim: estamos começando a semana, segunda-feira, noite, frio. Preste atenção e reflita sobre isto. Tá bom grave hoje, Cid. É a Zuleika? Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou. Tem tempo que eu tenho que acabar todo o salmo. Alguém ligou pra mim. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Quem é? Eu sou eu que digo. Quem é? Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra. Cid Moreira vai entrar a voz do e Brasil. Uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tá sério, cara? Um salmo? Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinha. Boa noite. Não, cara, ainda tem muito tempo, meu, pode voltar, Cid. Deixa eu falar aqui dos ingressos pra Rio Grande, esqueci de falar. Isso. Já. Fala então, aí, fala aí. Sábado tem balada do Pretinho em Rio Grande, ingressos à venda no Seleção Pré-Vestibular, no Dog do Alemão e no Al Arabia Shawarma. 15 pila a pista, Arábia. 30 o VIP, 50 o camarote. Vai ser no Centro de Eventos lá de Rio Grande neste sábado, balada do Pretinho. É nóis. Tá bem. Oh, tem um tempinho ainda, Cid. Ah, eu vou seguir. Tô ficando atoladinha. Cheia. Opa. 8:59:20. Bom, tem 40 segundos pra eu agradecer aqui a visita do Geiso. Ah, ô, Geiso, obrigado por ter vindo aí, obrigado por ter trazido café pra galera aí. Quando tu me dá um VT, eu vou ao salado. O VT vale transporte? É, tem mais, é tri agora. Agora é cartão tri, meu. É. Não, lá na Zona Norte não chegou o tri. Não chegou ainda. Então eu vou te lançar dois aqui, vou pegar ali com alguém aqui do prédio. Ah, meu. E vou te lançar dois VT, eu quero que tu volte aqui em breve no Pretinho Básico pra fazer essa parceria com a gente aí. Meu, beleza. Tá, Geiso? Eu não entendo muito bem o que você fala. Aos poucos ele vai se expressando melhor e vai falando melhor, a gente vai pagar um cursinho de dicção pra ele, daqui a pouco quem sabe ele não tá explodindo aí, né? Interessante. Voltaremos amanhã, obrigado, boa noite!